participando do projeto, muito bom. Essa é a música que eu identifico a minha adolescência, certo? Quando acontecia de lei, eu tinha um vizinho que tocava muito essa música. Fazia festa à noite, né? E tocava isso aí a noite toda. É, a noite toda. E a gente, como adolescente, assim, menina, pré-adolescente, né, cara, uns 10 anos, ficava ouvindo essa música a noite inteira. Pode ter ouvido isso assim. E ficava todo mundo querendo ver o que estava acontecendo na festa. Às vezes, quando a gente passava para lá e para cá para ver, né, tava todo mundo lá. A gente estava assim, olha, tudo tá dando pegadinho, sabe? E a gente ficava participando daquilo só pela seca, chegava com o corpo do vizinho, olhava, a mãe brigava, mas a gente queria ver o que estava acontecendo. E no período do dia também, eles tocavam isso, começava na sexta-feira, e na sexta, sábado, domingo, e só dava mais essa música, entendeu? O dia inteiro perguntando, só essa. E ela foi gravada no vídeo, e a gente aproveitava só o chão, pessoal. Me conhece 50 anos atrás, pai e minha mãe não deixavam. Aí em 3 meses nós casamos. Aí depois que nós casamos, nós somos namorados. Por isso que deu muito certo, né? Então 50 anos, tá, já fez assim, ó. Aí um belo dia, né? Ele chegou com um bocheiro de rosas, ele veio pra mim cantar nessa música. Entendeu? Então essa música foi muito especial pra mim. Ele também adorava, eu também adorava ele. Foi um amor mesmo, assim, sabe? Fez amor pra vida inteira. Tem 17 anos que ele faleceu, mas até hoje eu amo ele. Eita! Passei a noite por lá. Enquanto isso, ele ligava o rádio, o programa na época. igreja. Com certeza não é essa aí, mas essa me faz recordar. Então, o que eu recordo disso? É que enquanto meu pai preparava a marmita, eu fazia também o café. Preparava um fubá suado, fritava o alho no óleo para preparar o feijão para botar na marmita. E por incrível que pareça, eu até hoje gosto de ouvir música sertaneja de raiz. Ouço a hora do fazendeiro, acordar de madrugada e ouvir música caipira. E ainda consigo sentir o cheirinho do café, o cheiro do alho fritando. É a memória que eu trago com isso. E boneca, eu amo bonecas. Não sei se eu falei com vocês, mas meu nome é Maria das Dores. Apesar de ter dores no nome, eu não carrego muitas. Sabe, eu não importo muito com as dores, não. Amo Maria, não gosto muito das dores. Então, deixa eu fazer claro. Mas muito obrigada, viu? Obrigada, Marcos, por nos proporcionar esse momento tão bom. Viu? Muito obrigada. Três ou quatro pilhas grandes, custava caro. E durante o dia, eu não podia ligar o rádio, não, porque tinha que economizar a pilha. O meu pai ouvia as horas de manhã e ouvia o programa caipira que ele gostava. Então o rádio era dele. Ó, o meu pai, esse senhor aqui de chapéu, eu sou Benedito, filho de mim, é uma linda. Vem cá pra ela. Ainda tem o privilégio de ter pai. E esse aqui é meu pai, ó. Mas não mereço vocês. todo mundo aqui. Se eu soubesse escrever na água, como eu sei escrever na areia, eu escrevia para vocês com o sangue da minha veia. Você bebe. Como é que eu vou largar você olhando meus meninos e você mexendo no fogão? Aquilo eu gente, passava fome, catava lixo para comer na rua. Estava só com a roupa do corpo. Ia tomar banho assim no lugar, quando eu olhava assim, piolho. Vocês conhecem piolho? Ficava sentindo na água. Eu estava sequinha assim. Aí eu falei assim, Jesus, tira essa cachaça de mim. Chorava na minha casa. Mas eu não estava devendo ninguém, não sabe para devendo ninguém. Aí o meu serviço não era aposentado ainda. Já tem mais uns 40. Isso é 40 anos para trás, 50. Eu sou aposentado. Aí eu fui arrumar um serviço, trabalhar com as famílias, depois fui para restaurante. E terminei no restaurante. Aposentada, trabalhei 4 anos em restaurante no Zumbi. Depois de lá que eu vim para aqui. Agora eu estou no seu marido. E essa música que você sempre escutava? É, essa música eu escutava no restaurante. É minha paixão. Peço a Deus todos os dias em Nossa Senhora. nosso casamento, hoje e sempre. Amém. Such a foolish mask. Let me try. bonito e de homem trabalhador. Mas vim para Belo Horizonte com um ano e me criei ali na região do Cachoeirinha, Nova Cachoeirinha. E uma das coisas que a minha mãe sempre prezou é do caminho da igreja, para ajudar a criar a família. Então, muito cedo fui catequista, muito cedo ajudei lá na igreja. E como não poderia ser, deixar de ser, na adolescência eu busquei o grupo de jovens da paróquia, se chamava ETC. O significado dessa sigla é Estamos Todos em Cristo. E era um grupo bem grande. Então, lá nesse grupo, a gente encontrava tudo, encontrava o social, o religioso. E às vezes, algum membro do grupo que fazia aniversário tinha o hábito de comemorar fazendo as famosas horas dançantes. Quem aqui nunca frequentou uma hora dançante? Né? Então, às vezes, aí o grupo de jovens ia para participar desse momento dançante. Então, em 76, né, há 50 anos atrás, em uma dessas festas do grupo, eu tive o prazer, né, de conhecer uma pessoa que, de certa forma, mudou um pouco, né, o curso das coisas e veio para ficar na minha vida. E essa pessoa é o Jairo, com quem eu me casei. Né? Então, eu conheci o Jairo aos 16 anos, ele também era membro atuante desse grupo. E só que o grupo era muito grande e a gente, às vezes, não tinha muito tempo de conversar, mas observava que dava conta de tudo que passava. E o Jairo, eu observava ele durante todo o tempo e ele sempre foi muito aparecido. E uma atitude dele aqui no início veio comprovar isso, né? Eu lembrei na hora. Lembrou na hora, né? Como ele aparecido, chegando. Aí, nessa baile, ele pegou e me chamou para dançar. Todo galanteador, cortejando. Eu pensei, eu olhei e disse, mas eu tenho antipatia desse cara. Oh, meu Deus, como diz o meu São Jesus Cristinho, será que eu mereço passar por isso? Aí também no relance eu falei, é agora. Vou dançar com ele e vou pisar no pé dele para matar toda a raiva que eu tenho. E tinha uma amiga minha que gostava dele, eu sabia. Aí a música que tocava era essa, Mrs. Jones do Billy Paul. Então, né, nossa oficina foi para poder contar, né, um pouco da música que fez parte da nossa história. E com certeza, Mrs. Jones do Billy Paul é uma música que marcou muito a trajetória de vida minha, grande parte. Foi a primeira música que eu dancei com o Eli. E eu pisei no pé dele, só que ele, muito sábio, falava baixinho no meu ouvido. Você dança bem? A minha frente é, você dança bem, ela te abençoa. Aí foi a mulher que mãe de dançar com ela. Isso foi mais ou menos dia 18 de março de 76. E no dia 23 de março eu completava 16 anos. Pra mim era passada a hora dançante com que nós dançamos. Pra mim, na hora que eu saí da hora dançante, ela era mais uma pessoa que eu continuava sentindo antipatia da época do grupo e que eu ia encontrar no grupo esporadicamente. Aí quem chega lá de manhã na minha casa, no dia 23 de março, eu acho que eu nem tinha acordado ainda. Eu não podia deixar de passar para te dar um abraço pelos seus 16 anos. Coitado, e Rui das Pedras com dinheiro, eu acho que ele ainda teve que pagar outra passagem para chegar de cedo. Mas enfim, aí ele começou para ele, falou, ué, eu estou gostando desse negócio, quem não gosta de ser cortejado, né? Mas então, essa é a história que, de certa forma, mudou muito a minha vida. Começamos a namorar, 3 anos namoramos, noivamos e casamos. Casamos em 15 de dezembro de 79. Então agora, né, vamos completar 46 anos de casados. É uma alegria caminhar juntos, ele sabe disso, né, Jair? É uma alegria caminhar juntos. Dessa união nós tivemos 4 filhos, que eu digo que são pérolas. A minha mãe falava que ela não teve 10 filhos, ela teve 10 pérolas. Ela ainda falava muita coisa, ela falava, minhas 10 pérolas. Aí então o Jairo me deu as minhas 4 pérolas. E dessas 4 pérolas vieram os netos. Eu tenho 6 netos. E uma neta de coração, que é a Giovana. Então 7 netos. E emendando aí essa história de alegria, de caminhada juntos, de constituição da família, essa música Pescador de Ilusão, de Ilusões, traz outra história muito bonita da minha vida, que é o nascimento do meu primeiro neto, hoje com 19 anos, o João Vitor. Ele veio de uma relação de namoro do meu filho Danilo, né? E eles tudo tiveram o João, né, antes casado, né? João foi gerado antes do casamento e acabou que não deu certo a caminhada para subir para um casamento. Então eles resolveram que não se casariam. Mas foi uma situação muito conflituosa, porque até então meu filho queria se casar e ela decidiu que não estava pronta. E hoje o João é novo, eu digo que ele é novo porque meu filho criou ele. Ele ficou com a gente o tempo inteiro. E só alegria. É um menino tão bom, mas tão bom, que às vezes a gente pensa assim, quando eu vejo o pai ser muito duro, a gente fala assim, não fica tão duro com ele assim não, porque a gente acha que ele é tão bom que ele vai viver muito pouco tempo com a gente. De tão bom do ser, tão especial que ele é. E por que essa música marca o nascimento do João? O João foi um nascimento muito difícil, foi uma chegada muito difícil. A mãe dele ficou em trabalho para quase 30 horas. Nasceu no Sofia Feldman. E a gente, eu e Jairo, quando eu digo eu e Jairo, nós presenciamos tudo, porque o que eu abandono, né? O não fluir os planos do casamento, mexeu um pouco com o emocional do meu filho. Então ele ficou redinho. O que era o compromisso dele de acompanhar, de comparecer, passou sendo eu e o Jairo para não deixar a Juliana sozinha. Mas ele estava lá no momento do nascimento, assim. Mas tudo assim, muito sem maturidade. Eu acho que o João percebia tudo isso. Dessa dificuldade dele, desse conflito dele, né? Então ele mesmo não queria sair, ele não queria vir. E hoje eu lido assim, né? Mas aí a equipe mesmo começou a ficar muito apavorada, o fato já bem adiantado, sem jeito de caminhar com a cesárea. E a gente ficando muito aflito, só que quando o João chorou, não teve uma pessoa, até que estava no corredor, ou a equipe médica, que não cantou. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Então a gente escuta essa música, e até mesmo que quando era pequeno, e às vezes estava pequeno, falava, a minha música, né, vó? É a minha música, vó. Então eu queria, com essa fala, falar com vocês que a música tem o poder de transformar a vida de todo ser humano. Sabe que a gente para mais para escutar, para mais para pensar o quanto uma música conta a história da gente, né? E eu estava ali sentada e a gente, cada um que se apresentava, ela falava assim, eu dancei muito essa música, eu fiz muito, né? E aí ela contando um pouco da particularidade. Então nós fizemos essa oficina, foram 3 dias que a gente pensou, assim, que pena que acabou, porque continuar, né? Eu penso que essa sensação que eu tenho é de muitos. Por quê? Foram momentos de escuta, foram momentos de conhecimentos e a gente pensar das dores. Ontem, né, na oficina, no momento, eu estava falando assim, mas hoje judiou a rádio de manhã com as músicas, parece que veio para marcar, falei, não é não, é porque você aprendeu a dar o valor da importância da escuta da música. A gente passou a ter mais sensibilidade. Então, gratidão, viu? Pela oferta, viu, Marcos? Eu que agradeço. Então, já tá com gostinho de saudades, né? E, de certa forma, a música marca a vida da gente, como as pessoas também marcam. E você marcou tanto pra gente que já tem gente querendo te dar festa de aniversário ano que vem. Parece que você falou no momento, você nunca teve festa de aniversário. Então, aqui comigo, eu me sento o telefone do Marcos, pega o telefone, pra que você fez? Vai ter seguir ele no Instagram, viu? Festa de aniversário com o Marcos, vai ter bem. Mas enfim, eu queria convidar aqui, né, vocês, a quem gostaria de partilhar conosco, vocês viram aqui, nós estamos chegando no final da descrição, foram 10 pessoas que participaram dessa oficina, mas tem alguém que queira falar uma música que marcou a vida e que, de certa forma, você escuta e traz lembrança? Tem alguém que gostaria de pedir conosco que está na plateia? Ninguém se habilita? Eu vou falar. Que a música, ela mudou minha vida. Eu queria falar assim, se a gente perceber, todos nós que estamos aqui, nós participamos da revolução do mundo, não é? Nós participamos, nós vivemos, vivenciamos uma revolução aqui no Brasil, nós vivenciamos a revolução do mundo com a guerra do Vietnã. E veio a coisa mais importante que revolucionou o mundo, que foi o festival de rock de Woodstock, em 1968. E foi ali que o mundo mudou, o conceito do mundo, as pessoas mudaram. Muitos paradigmas foram quebrados. Porque ali, nós, da nossa época, que eu falo, é a geração de ouro desse mundo. Seja aqui, seja na China, em qualquer lugar, nós que vivemos essa época, isso se fala no mundo inteiro. Nós revolucionamos o mundo. Nós revolucionamos a vida em tudo. Da natureza, do ser humano, sabe? Quando era tudo fechado, aí expandiu. Teve guerra que não serviu para nada. Mas veio o festival de rock e mudou. Aí veio a maconha, veio tudo aquilo ali, de todo mundo, né? E começou a viver. Tivemos os Beatles, a maior banda de rock. Quem não tem os Beatles até hoje? Se você contar, Imagine, John Lennon. Imagine, no people. Não é? Então, eu falo isso, que isso me traz uma alegria muito grande. Cada vez que eu ouço uma boa música, eu volto em 1973, com meus 18 anos. Eu conheci o meu namorado, era apaixonado. Ela, sou apaixonado desde 1976. Ela faz parte da minha vida. Se hoje eu sou a pessoa que eu sou, as conquistas que eu tive, eu devo a ela. Que foi sempre meu carrinho de mão, que me empurrava, né? Vai para frente. E é isso que eu quero dizer para vocês, gente. Nós somos os revolucionários dessa humanidade. Nós vivemos, e os nossos filhos, os nossos netos, curtem aquilo que nós curtimos. Deus abençoe. Deus abençoe. Iron Maiden, São Roque de Estado. Mas tem coisas boas para se ouvir. E eu te falo, meu amigo, eu vou te aplaudir sempre por você ter resgatado muita coração de muita gente que não se lembrava mais. Valeu? Uhul! Meu irmão tinha um cabelo black e um pente de arame que ele abria esse cabelo. A minha mãe, muito conservadora, mas para as horas dançantes, ela sempre facilitava, sempre deixava, ela gostava de festa. Então, esse meu irmão punha o sofá para fora, lavava o sofá e cerava a sala. E a minha mãe era alegre com o movimento. E os rolinhos no cabelo, hein? Olha os rolinhos. Arrumando todo mundo com rolinho. e aí o movimento, ó. Limpar a casa, preparar os cabelos. Ô, Leni, hoje você vai pegar o Jurandinho? Jurandinho Tico. Tipo, hoje tu te escapa, né? Trem. Então, tentamos reproduzir até no lanche que nós preparamos, né? Quem nunca comeu uma sacanagem, um espetinho nas horas da Sandy? E o famoso conte? Como se fosse hoje, a gente diria assim, que começa os trabalhos, né? Thank you. Vem cá, Marcelo!